juiz, tropa tá na pista, aponta pro que deve é. Muita fé em Deus e nas crianças, na verdade o quê? Jamie, pega as piranha, sexo e drogas, tubo de lança. Parou no morro, em Copacabana, se vai com favelado, vivendo a vida de bacana. Para pra, ela joga na minha cara, sabe que tu tá bagaço, missão extraordinária. É só pit bull de raça, firma aí que milionário, BMW sem placa, busquei na concessionária. Jogo nas costas, botão de ouro, gesso, ouro, objeto, espaço invejoso. Peita o bonde do rosto, peita o bonde, tá morto. Peita minha tropa, tá morto. Mira ali se não te erra, vira aí mais de xereca. Minha vida é uma festa, a tropa não tem miséria. A tropa não tem miséria. Na verdade, o quê? Mano, geme, fora as piranha. Sexo e drogas, tubo de lança. Parou no morro, em Copacabana. Se mais um favelado, vivendo a vida de bacana. Para pra, ela joga na minha cara. Sabe que tu tá bagaço, missão extraordinária. É só pit bull de raça, firma aí que milionário. BMW sem placa, busquei na concessionária. Tá pedido, lugo nas costas, botão de ouro, gesso, ouro, objeto, espaço invejoso. Peita o bonde do rosto, peita o bonde, tá morto. Peita minha tropa, tá morto. Mira ali se não te erra, vira aí mais de xereca. Minha vida é uma festa, a tropa não tem miséria.